que inventó la partida, que inventó la partida, no sabía que era mal, que parte, parte sin vida, que parte, parte sin vida, que cheiro na mão, ficou-te o cheiro na mão, ficou-te o cheiro no fado. Se eu morrer e tu ficares, se eu morrer e tu ficares, oh.